Salvador, o voo 2043, não aguarda autorização de tráfego, São Paulo, Guarulhos. 2043, Guarulhos, autorizado 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída da Eulia da Morte. O peso 190 é primeira aerovia, após conforme, transponde em 5055, controle em 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, Guarulhos, o nível 360. Decolando a 190, curva direita, saída da El, Leda Motiva, segue Upper Zulu 10, transponder 5055, o controle 208, gol 2043. Gol 2043, protegimento correto, aposta pronto para o que estiver questionando. Pois estaremos. Siga para o solo Salvador. Pode andar com outros passageiros. Salvador, o voo 2043, portão 7, autorização para o estacionamento. 2043 autorizado, reportagem. Portaremos. Vitor Romeu Alfa, é o solo. Vitor Romeu Alfa, informarei para ela. distribuição não vai fazer alternativa. É o Galeão, operador 30, 72. Só afirmativamente para o Alberto? 170. Vai que se havia mais um no índio, eu vou te esperar 2 e 1 no índio, decimal 95, altímetro 1010, vamos ver. Sim, já estou no 895, vou deixar para 3, né? Bravo, Vitor, estamos com o lanção azul, aguardo o minuto cópia, confirmo o parte repetido que decola. É, tá. Gente, aguardo um minuto. Estado Belo Horizonte, nível 220, decola da 17 com primeira curva à direita na saída da El Coral. Transponde 5061 no controle 120 decimal 8. Estava tentando o cotejamento correto, direcionar para o táxi, chama a torre em 119, correção 198, decimal 95, confirma o teu B. Gente, bom voo. Tá, torre 1, porta 41, chegou 2043, confirma. Voo 2043, boa noite, autorizado ingresso, decolagem pistola 0, vento 090 graus, 099. Autorizado decolagem da 190, com 2043. Aparro meu bravo, Vitor Tango, boa noite, chame táxi. Voo 2043 decolou 56, controle transfere 120 decimal 8. 208, boa noite, bom serviço, voo 2043. Tower, Paranoite, Europa 084. Europa 084, good night, thank you, Arnade 1010, check land gear, clear to land 1010, wind 0990 degrees, 10 knots. 1010 Grenade, Europa 084. Clear to land, Europa 084. Clear to land, runway 10, Europa 084. Papa 084 on the ground 01, turn your right via Foxtrot, ground 121.1. I don't Fox and 1211, Europa 03, obrigado. Bravo Total, ajuste 1090, reporte no ponto de espera da Bata, com 4 no PLB. Europa 084, approve a text via Alpha Juliet to gate 10. Alpha Juliet to gate 10, Europa 084, obrigado. Papa Romeo Bravo, total motorizado, ingresso e decolagem sistema 97, vento 080 graus, 09 nós. Livre de decolagem, o Bravo Total. Papa Romeo Bravo, seu tango decolou 06, controle transfere 1208. Controle 1208, grau controlado. 973, informação do Google. Aguarde, cobra. Autorizado o Galeão 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída da Eoleda e Rumi. Transponder 5074, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, decola da Bye. 973-4340, autorizado para o Chibeca, acionar a porta táxi. Autorizado ingresso, decolagem pistão 0, vento 090 graus, 089. Autorizado ingresso, contato 090, 089. 1973, decolou agora aos 32, controle transfere no 208. É, controle 208, uma ótima noite pela cena. 9373. Salvador, 109B, estabilizado na 190. 609B, cheque o trem autorizado, pouso bicha 10, vento 100 graus, 8 nós. Partiu, travou, bom, 09, deu pouso. Fortaleza 350, decola da 190 com primeira curva direita na saída 1, transição prosseguindo. Talvez o 19 a primeira aerovia após Pompom. Transição de 5104, controle 120 decimal 8. Obrigado, Fortaleza 350, contorno 19, Bangu. Saída Momo, Brod, de Paulão 0, esquerda. 0-4208. 3258, continua. Mais uma ponta para o senhor, que está aqui. 9973, copia? Copia. Confins autorizados 360, de Paulão 0, com a primeira curva à direita, na saída Arvore. Respondem 5077, controle 120, decimal 8. Então, o peso do 21 na primeira aerovia, pode conforme o modo pegou o controle. Correto, a porta pronta, para o que vai aqui, acionamento. Operação Brown. 1-1, Salvador. 2-1-1, boa noite, 096. Salvador, Salvador, boa noite, boa noite, 096. 6-9-6, táxi alto, chumente da Juliette, né? Alta, Juliette, 096. Salvador, 7-3-8-5-8? Confirme. 3858. Prossiga. Poderia confirmar o nosso transponder? 5104. Obrigado. Premia 2, confirma o livre pouso, 100 graus, 109. Tá, 3662, livre pouso na 100. 096. 096, autorizado esquerda, portal 7. 3662, solo 38, direito, 121 no solo. 21, obrigado, boa noite. 362, táxi via Alfa e chamante da Juliette. Azul 2795 na aproximação final, ainda 6 milhas. 2795, cheque trem autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 8 mais. Ciente, autorizado, pouso, Azul 2795. Baixa e travou, 2795. Livre pouso, 100 graus, 8 graus. Autorizado pouso, 2795. Portão 362. Segundo o sideral 9973, ele me puxa acionar para 3 chumitais. Azul 2795, são os 43. Livra à direita, chamou no 211 no solo. 211, boa noite. Solo, Salvador, boa noite, Azul 2795. 2795 autorizado, quilo, pátio 3. Prevista posição 4, Romeu. Atente aí, aeronave da Sideral, que está na faixa central, vai iniciar ataque. Tá, aquilo, parte 3, 4, Romeu, previsto aí, no mensagem. Em frente, cruza o pátio, via Índia até o Ponte Vera, chama a torre 18, desceu a 95, pronto, Sideral. Caminho 11 aqui, 1011.